rende aos seus pés. Vai me levar onde as minhas mãos não podem chegar. Me leva onde você for. Estarei muito só sem o seu amor. Agora é a hora de dizer. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você, sem ser necessário entender. Seu amor, agora é a hora de dizer. Sem pra quê, tem que ser você, sem ser necessário. E aí? Não vou negar. Mais forte. Não servirá. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você, sem ser necessário entender.